Bom, pessoal, começando então a edição agora número 119 da nossa quarta temporada aí, né? Essa edição eu vou estar nos blocos aí das X-Men Series da X-Men Cup, vou estar sozinho e o Elhão vai estar comigo no último bloco, o bloco que vai ser sempre o maior, né, de todas as edições aí, e vai concentrar a maioria das notícias, né? Claro que durante os blocos das corridas vamos fazer algumas análises, né, como sempre fizemos, mas as histórias curiosas, as histórias que sempre acaba ficando no meio dos blocos da X-Men Series ou da Truck Series e também da Speed Cup, serão todos levados, né, para o terceiro ou quarto bloco, né, depende da edição, se vai ter três ou quatro blocos. Sempre no último bloco, né, vai estar essas informações aí. Eu já peço para vocês desde já, então, por favor, dê um feedback para nós se ficou legal ou não essa edição, essa forma, né? Porque, como eu sempre falo, o podcast é feito para vocês e não para nós. Nós só estamos procurando a melhor maneira para vocês estarem bem informados, ficarem assim de bem e gostarem realmente do nosso podcast aí. Então, desde já, eu desejo para vocês uma boa tarde, bom dia, boa noite, boa hora que você prefere estar nos ouvindo aí, o caminho para casa, para o trabalho ou para a faculdade. É, até mesmo para a escola, ou apenas em casa, esperando o tempo passar aí, né, curtindo o nosso podcast aí. E agradeço a vocês aí que estão com a gente desde a primeira, desde lá do comecinho, ou está há poucas semanas aí, deve estar aí acompanhando a segunda ou terceira edição. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado, pessoal. E logo em breve terá mais algumas novidades, que vai ser a edição de corridas históricas, né? Vamos falar sempre uma corrida que... do passado que marcou, sempre deixa sua marca na história da NASCAR. E vamos também, né, em breve fazer um grupo no WhatsApp do Podcast Wide para ficar um pouco mais próximo um pouco e não só de edição em edição, talvez de uma em uma semana. Mas enfim, vamos lá, vamos falar de Watson's Green, que foi um bom final de semana. Foram corridas tranquilas, talvez a corrida da Speed Cup um pouco mais movimentada, né? A Zippo 200, que foi a da X-Men Series no sábado à tarde, foi uma vitória do Joe Logano mais tranquilo, não foi uma vitória tão pressionada assim, né, que ele teve que lutar, que ele teve que buscar essa vitória. Foi mais ou menos tudo dando certo para ele, largou na pole e venceu, né, o Joe Logano. O Joe Logano que fez um back-to-back, né, ele venceu ano passado, ele fez pole e vitória também, né, esse ano ele faz de novo. A única diferença que tem do ano passado é que o ano passado ele liderou 39 votos e esse ano ele liderou 67 voltas, né, o Joe Logano. Com isso agora ele soma 26 vitórias na X-Men Series e é a sua primeira vitória dele no ano em 10 corridas na X-Men Series, né? Então, parabéns ao Joe Logano, o carro número 12 venceu a corrida, né? Ele que estava no 12 e o Keselowski estava no 22. Eu vou falar do Keselowski daqui a pouquinho, né? Mas antes eu quero chamar a atenção aí do Big One que aconteceu na volta número 19, que foi envolvido o Paul Menard, o Bubba Wallace, o Driesse, o Kyle Busch, o Ryan Sieg, o JJ Ely e o Todd Bodine. Foi causado um acidente ali, né, no Bodine, que acabou recebendo um toque na traseira e acabou fechando a pista toda, né, naquela subida ali onde que se faz um, tipo um S, né, e leva para a reta lá da Buzz Stop. Então foi um acidente de grandes proporções aí, muitos carros foram envolvidos. Esses foram alguns, né, que realmente tiveram problemas, mas mais carros foram envolvidos também. O maior prejudicado foi o Cabucho, que teve um probleminha logo no começo da corrida, né, ele estava tentando, ele já tinha, estava até uma volta atrás, estava tentando recuperar, tinha de tudo aí para fazer uma boa corrida, se recuperar, né, bandeira amarela sempre acontece, ele poderia fazer o overall ou poderia também ficar em posição do Lucky Dog, mas a corrida dele foi completamente comprometida com esse acidente. Ele teve que ir para as garagens e abandonou a corrida, o Kyle Busch. Bom, na volta número 60, o Derek Cope foi lento na pista com problemas de motor e de repente o pneu dele explodiu, né? Parecia que foi o motor, mas foi o pneu. Depois saiu o laudo da Goodyear, né, falando que o pneu realmente estourou, o pneu dele esquerdo dianteiro, onde que fez aquele grande efeito, né, virou repercussão no mundo todo, né, virou até meme esse pneu dele estourando aí. Na volta 79, né, foi onde que aconteceu o problema maior do Keselowski, né? Ele estava chegando muito próximo do Joe Logano, estava num bom ritmo, um ritmo até melhor que o Joe Logano, e acabou tendo o motor estourado. Ficou apenas, se eu não me engano, ele terminou na 24ª posição, acabei de confirmar aqui, né? Ele foi o 24º colocado, teve maiores problemas aí. Quero chamar a atenção também para outro incidente que aconteceu durante a corrida. Foi o Eric Jones, né, que a 32 voltas para o final, ele ficou sem combustível. Parou na pista e ficou sem combustível, né, mas ainda ele foi empurrado até para os pits. Mas mesmo assim ele conseguiu se recuperar. Né, ele, como na volta número 60, né, logo depois que ele teve problemas, que foi a 32 voltas para o final, na volta número 60, 22 voltas para o final, o carro número 70 acabou ficando lento na pista e ficou parado o Derek Cope, né, que foi esse incidente aí que eu acabei de mencionar aí, né, que o pneu dele estourou. Então o Eric Jones, como estava na posição de Luke Dock, ele recuperou a volta e ainda terminou bem, salvou aí alguns pontos, foi o 12º colocado, o Eric Jones. Então parabéns aí pro novo, que vamos falar, né, e o Elião vai falar sobre esse assunto aí lá no terceiro bloco, né, que foi já anunciado para correr na Furniture Row, no segundo carro, no carro 77, em 2017, com o patrocínio da 5 All Energy. Então, parabéns, Eric Jones, uma corrida de recuperação, se recuperou bem, teve pouco tempo, 12ª posição, está de bom tamanho, bom seria mesmo um top 10, né, para consagrar mesmo essa boa reação que ele teve. Vitória do Joe Logano, Paul Manor foi o segundo colocado, o Kyle Larson foi o terceiro, Daniel Soares muito bem, uma boa tarde, sendo o melhor contender classificado, foi o quarto colocado, mais um top 5 para ele no ano. Trevor Bayne também, que teve problemas, o Keselowski acabou mandando ele para fora, no meu ponto de vista por querer, porque ele não aliviou na buzz stop, né? Foi o, fechou aí o top 5. O Elliott Sadler também, o primeiro, o segundo contender somando mais pontos, foi o sexto colocado, o Justin Haga foi o sétimo, Brandon Gaga o oitavo, o Ryan Reed o nono e o Brandon Poli fazendo uma grande corrida foi o 10º colocado. O Ty Dillon foi o 11º, o Jones já falei foi o 12º, o Brandon Jones foi o 13º e o Ross Stein o 14º, JJ Ayrton também se envolveu no bigode lá no começo da corrida, ainda conseguiu salvar um bom resultado, foi o 15º colocado. O Kenny Rabu, que fez uma participação aí, né, com o australiano lá, correu no carro 88 da Junior Motorsports com o patrocínio da Sun Energy On, né, foi o 17º colocado, não foi tão bem assim, esperava um pouco mais ele esse carro 88 aí, afinal ele estava num bom carro. Então parabéns ao Kenny Rabu pela sua 17ª posição, o Fritar dos Ovos fez uma boa corrida, né, então tá tudo bem aí. Eu quero chamar a atenção também que, uma curiosidade até, né, foram oito carros, né, que largaram no fim, foram pro fim do pelotão, porque eles fizeram ajustes antes da corrida, que isso não é permitido, porque as corridas, algumas corridas, várias corridas, né, principalmente da Xfinity Series, elas são high point, ou seja, não pode mexer no carro depois do treino classificatório, do qualify, que a gente costuma falar. Certo, pessoal, corrida foi isso, uma corrida bem tranquila, uma corrida sem muitas grandes movimentações, nada de problema, né, eu acho que teve muito carro parado na pista, senão não teríamos nenhuma bandeira amarela, né, depois do Big One, foram só carros parados na pista, o carro 78 na volta 36, o Eric Jones na volta 52 e na volta 60 o Derek Cooper, esses foram os três problemas que tivemos na pista. O resto foi tudo tranquilo, paradas em bandeira verde mesmo, né, onde que teve aqui um rodízio de alguns pilotos liderando, como o Kyle Larson liderou, Daniel Soares liderou, Roush Stein liderou, mas quem dominou realmente a corrida foi o Joe Logano, parabéns ao Joe Logano. Falando do campeonato, nós não temos nem muito o que falar do campeonato, né, vamos olhar aqui o Chase Gritt, o Eric Jones continua na liderança, o Sadler, Soares, Ty Dillon. O Sadler e o Soares já têm vitórias, estão garantidos, né? Ty Dillon, todos esses que eu vou falar agora por pontos, tá, pessoal? Ty Dillon, Dustin Auger, Brandon Galgo, Brandon Poli, o Brandon Jones, Darrell Wallace Jr., Ryan Reed, Ryan Sieg e Blake Koch. Esses são os 12 classificados aí pro Chase, né? Eu penso que dificilmente algum desses aí devam sair. Se sair, vai ser a luta entre Blake Koch, Rothstein e o Dakota Armstrong. O Dakota Armstrong subiu muito devido àquela corrida no carro 18 que ele fez em Iowa semana passada. Mas eu duvido muito que ele consiga voltar nesse carro 18 para tentar fazer o chase. Se ele voltar ao carro 18 e fazer uma boa corrida mais no top 5, eu acho que ele consegue sim tomar essa posição aí do Blake Koch. Caso contrário, não, vai ficar entre o Rothstein e o Blake Koch essa briga mesmo, né? Apesar da Dakota Armstrong também estar bem perto, o Jeremy Clements também não está muito longe aí. Esses quatro aí, né? Vamos falar de novo aqui, ó: Blake Koch, Rothstein, Dakota Armstrong e o Jeremy Clements. Esses quatro aí com certeza vão fazer a briga pela última vaga por pontos aí, né? Claro que os pilotos podem vencer, né? O Garrett Smith, por exemplo, do carro zero, pode vencer a corrida e dar um pulo, ficar dentro do top 12. Lembrando que quem está dentro do top 30, a regra é igual da Sprint Cup, né? Quem venceu e está dentro do top 30 está já classificado para o Chase. Só precisa vencer e está dentro do top 30. Bom, pessoal, da X-Men Series é isso mesmo, né? E daqui a pouco eu volto para falar da Sprint Cup, pessoal.